Quem tá feliz joga as duas mãos lá em cima com a gente hoje, esse Rio de Janeiro. Esse é um momento de energia positiva. A gente tá feliz demais de poder realizar esse sonho junto com vocês, tá? Todo mundo faz parte disso. E chegou o momento da gente se divertir. Fechou? Joga a mãozinha lá em cima assim, todo mundo, e bate na palma da mão, vai! Tá bonito demais? Comigo? Dá pra soltar a voz, vem. Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome, só pra te fazer lembrar de mim. Toda vez por acaso seu olhar cruza o espelho. Eu sei que meu sorriso passa como um filme mudo na sua mente. Eu sei que passe o tempo que for, você e eu seremos sempre. Prata e ouro, um do outro, a combinação perfeita, tipo que de goiabada, racionais e loucos, um do outro, e nada pode separar o que Deus uniu. Esse refrão é de vocês, Rio de Janeiro, vai! Eu preciso mais, e entregar meu coração na mão de outro alguém. Tudo que eu sempre quis foi viver feliz, sem ter que abrir mão de mim. Pronta a música de Zé. Você, você, você, você. Vem, sai do chão. Não me sinto bem quando vejo você com outra pessoa.